saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora. Eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Triste.